Saúllo Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Nem todo esquecimento é um sinal do Alzheimer. Nós precisamos ficar atentos e desconfiar das mudanças no comportamento dos familiares mais velhos que estão esquecendo as coisas com frequência. É importante levá-lo mais rápido para um profissional de saúde avaliar. No Saúde ao Tema de hoje vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Alzheimer, vamos conversar com o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Olá, Breno, seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde ao Tema e muito obrigado também pela parceria com o nosso programa. Oi, Will, bom dia, obrigado por mais um convite para o nosso momento mensal de troca de informações com temas da neurologia, sempre de forma descomplicada e agregando aí as dúvidas e a participação dos nossos ouvintes. Estou animado para a conversa de hoje. Nós te agradecemos a sua participação, Breno, e convidamos para a conversa também a terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia, mestra em neuropsiquiatria e ciências do comportamento e preceptora do Hospital das Clínicas da UFPE, Tatiana Caldas. Olá, Tatiana, seja bem-vinda ao Saúde ao Tema. Olá, Will, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Também estou animada para esse tema tão relevante que a gente vai conversar hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde ao Tema, Tatiana. E nós também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Luiz Eduardo Duarte, que vai fazer as perguntas junto comigo hoje. Olá, Luiz, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema. Olá a todos, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde ao Tema. Então, Breno, para dar início à nossa conversa, o que é a doença de Alzheimer? Quais são as características dela? Will, a doença de Alzheimer, né, que é um nome que se dá a essa situação, até gostei da forma que você perguntou, porque muitas pessoas chamam de mal de Alzheimer. E a gente vai evitando esse tipo de nomenclatura, esse tipo de terminologia, porque ainda existe um forte estigma, né, de preconceito e de insegurança e de falta de conhecimento que circunda aí o Alzheimer. Então, a gente tem preferido chamar de doença de Alzheimer, e ela é caracterizada por um acometimento neurológico, em que o indivíduo, geralmente, já numa fase mais idosa, né, após 65 anos de idade, vai desenvolvendo, infelizmente, uma série de dificuldades, tanto da cognição quanto do comportamento. A forma mais comum da doença envolve a perda da memória recente, mas também pode acometer outras funções do cérebro, como a gente vai aprofundar na nossa conversa, e também pode alterar bastante o comportamento desse indivíduo. Geralmente, o Alzheimer, ele inicia de forma quase silenciosa. É uma doença insidiosa e lentamente progressiva, que vai cursando aí com o passar dos anos, em um prejuízo cada vez mais sério, ao ponto que esse indivíduo passa a necessitar da ajuda de terceiros, família, acompanhantes, cuidadores, para atividades que antes faria muito bem com autonomia. E o Alzheimer é decorrente de um adoecimento degenerativo do cérebro. O que é isso? Significa que está acontecendo uma perda progressiva de neurônios em áreas estratégicas para a memória e para outras funções cognitivas. E isso é fruto de uma biologia muito complicada, que mesmo hoje ainda é pouco compreendida, mas que envolve o depósito de algumas proteínas anormais que levam, então, à atrofia cerebral progressiva. Tatiana, você, que é um profissional que lida bastante com idosos, eles percebem a perda de memória deles e eles conseguem relatar como começou essa perda de memória? Oi, Luiz. Vai depender muito da região que o cérebro, que a doença cometeu o cérebro, né? Alguns pacientes têm o que a gente chama de anosognosia. Então, o cérebro é afetado aí na nossa capacidade de se perceber, né, e de perceber não só os esquecimentos, como as dificuldades do dia a dia, né, reconhecer que está se atrapalhando para pagar uma conta, né, ou reconhecer que se perdeu ao voltar para casa. Então, nos pacientes que eles não têm esse reconhecimento, né, que essa nosognosia se faz presente, eles não percebem. Tá? Normalmente são os familiares que notam essa dificuldade. Inclusive, é um desafio para o tratamento, né? Porque eles costumam não aderir, já que eles não reconhecem que tem a doença ou que tem um problema. Já naqueles pacientes que reconhecem o esquecimento, ele vem muito associado com o sofrimento, né? E aí foi muito interessante, vou complementar a fala de Breno, do peso que eles recebem com o diagnóstico, o mal de Alzheimer, né? Que é como era visto antigamente. Então, ter Alzheimer no passado é muito diferente de ter Alzheimer hoje em dia, mas esse estigma ele ainda não foi totalmente desmistificado, né? Então, o diagnóstico ele traz um peso para esse paciente, um sofrimento atrelado a esse diagnóstico. Então, sim, esses pacientes percebem que estão esquecendo e sofrem com o diagnóstico, não só eles, como sua família. E, Breno, somente o esquecimento vai ser o sintoma do Alzheimer? Os sintomas são variados. A forma mais conhecida da doença é a forma tardia. Eu falo isso porque existe um Alzheimer precoce e um Alzheimer tardio. E os trabalhos científicos têm classificado a idade, ou seja, precoce antes dos 65, tardio após os 65. A forma clássica da doença, como eu dizia, essa forma tardia, ela geralmente se inicia com a perda de memória recente. Então, o indivíduo passa a não guardar episódios recentes da sua rotina, como um evento do fim de semana, uma notícia que leu na semana anterior, uma visita médica que fez há 2 ou 3 meses. Isso leva esse indivíduo ou essa pessoa a se tornar mais repetitiva. Então, a família percebe aqueles esquecimentos, geralmente na forma de perguntas repetidas, histórias repetidas. E, no início, pode passar despercebido, afinal, todos nós temos, no dia a dia, algum grau de esquecimento, isso não necessariamente é patológico. Só que, com o passar do tempo, a doença vai cometendo outras áreas do cérebro e dificuldades mais sérias surgem, como dificuldades de funções frontais, que é uma área do cérebro que nos dá a tomada de decisão, o planejamento, o raciocínio, a capacidade de desempenhar tarefas de forma adequada, com estratégia. Essa doença pode acometer áreas da comunicação, então o indivíduo passa a se comunicar com dificuldade, com troca de palavras, com empobrecimento de vocabulário, com dificuldade de compreensão, e pode também afetar áreas do cérebro envolvidas no processamento espacial. Como é isso? É aquele típico exemplo do paciente que passa a se perder. Então, antes ia buscar o neto ou a neta na escola, de forma segura e com autonomia, e agora se torna inseguro para dirigir sozinho, para acertar os trajetos, né? Então, essa dificuldade de localização em trajetos também é muito típica da doença. Uma outra forma que muitas vezes a gente se depara é, às vezes, uma depressão ou uma ansiedade esquisita, de início tardio, numa pessoa que nunca teve esse histórico, e essa depressão não responde ao tratamento, essa depressão começa a desorganizar a vida dessa pessoa idosa, e muitas vezes essa pode ser uma apresentação, a gente chama de uma apresentação mais comportamental da doença, né? Então afeta bastante também o comportamento. Todas as dificuldades que eu falei, elas terão em comum o seguinte, a seguinte repercussão, a perda de funcionalidade. Então, como Tatiana vai contar bem para a gente, quando faz a avaliação funcional dessa pessoa, a gente vê prejuízos para as atividades de vida diária. Por exemplo, a pessoa que tomava o remédio antes sozinha, agora passa a ter dificuldade. A operação de contas, de compromissos, de pagamentos, né? Só para dar aqui alguns exemplos de coisas que no dia a dia costumam desandar. E esse é o momento que, na avaliação médica, a gente fica preocupado, porque a gente está vendo prejuízo decorrente desse adoecimento. Se me permite, Luiz, antes de você fazer sua pergunta, eu queria complementar um pouco, Breno, e alertar a comunidade que normalmente essas dificuldades acontecem em áreas mais complexas, né? Então, a dificuldade começa aí naquele idoso que ainda trabalha na sua atividade de trabalho, no desempenho do seu trabalho, e depois vem para atividades que a gente chama de instrumentais da vida diária, né? São atividades como o Breno exemplificou, é pagar conta, é conseguir e até deixar o neto na escola e conseguir encontrar o caminho de volta para casa, é gerenciar a sua própria medicação, conseguir fazer uma comida em casa, e depois a dependência vai chegando para as atividades mais básicas da vida diária, né? Como se cuidar, tomar um banho, se alimentar, se vestir. O que é importante para os familiares estarem atentos é que muitas vezes aquele idoso que reconhece, como a gente falou antes, sua dificuldade, ele começa a ficar muito preocupado com o esquecimento dele, ele começa a perceber que o desempenho dele não está o mesmo e isso pode ser um sinal de alerta, tá certo? Então a família também deve estar atenta nesse cuidado, nessa valorizar essa queixa de memória desse idoso, que é a queixa subjetiva, né? Então, a gente tem que estar atento e valorizando as queixas deles e percebendo essas dificuldades funcionais. Joia, Tatiana. E você poderia falar um pouco mais como essa avaliação é feita no consultório? Certo. Existe uma avaliação, a gente utiliza instrumentos padronizados, né? Então, existem diversos instrumentos. O mais comum é que a gente faça a entrevista ao idoso e também a um familiar que esteja junto, que conheça um pouco da rotina desse idoso, onde a gente vai avaliar se ele é independente e, caso ele não seja, qual é o nível de ajuda que ele precisa naquela atividade, porque às vezes a ajuda pode ser apenas uma supervisão pelo risco de segurança, ou é alguma dica, algum lembrete verbal, né? Ó, você esqueceu de fazer tal coisa, ou fica atento àquilo. E às vezes não precisa ser de fato uma ajuda física, mas à medida que a doença progride, esse nível de assistência ele vai aumentando. Então a gente pode observar isso através de uma entrevista ao paciente e à família, mas também através de testes ecológicos mais observacionais, né? Esses são o nosso xodó, vamos dizer assim, né? Porque eles são mais fidedignos. A gente, de fato, consegue observar o desempenho do paciente no seu próprio ambiente. É um desafio quando a quantidade de pacientes é muito grande ou num hospital quaternário, como que eu atuo, tem crescido cada vez mais nas pesquisas, as avaliações ecológicas. Mas a gente utiliza muito a entrevista, né? E aí um alerta que eu faço para os acadêmicos é a importância de você comparar a resposta que o idoso dá com a resposta que o paciente dá. Porque naqueles pacientes que não percebem suas dificuldades, normalmente a gente encontra discrepância. E aí a gente precisa, às vezes, ir para a observação direta para tirar essa dúvida. Breno, no caso dessa avaliação funcional, ela vai ser o diagnóstico do Alzheimer? Will, além da avaliação funcional, como a Tatiana bem comentou, a gente deve fazer uma avaliação médica bem completa, né? Essa avaliação envolve uma entrevista. Nessa entrevista a gente vai acolher essa pessoa, vai ouvir suas dúvidas, seus anseios, suas queixas. Às vezes a pessoa tem a crítica preservada, está preocupada com a memória, percebe as dificuldades, mas como o Tati bem colocou, às vezes essa pessoa não percebe as dificuldades. E essa dificuldade vai vir da observação da família que está no dia a dia, ou de colegas no trabalho que percebem dificuldades. Então, a gente precisa ter uma função um pouquinho de investigador, ou de vocês que são das ciências da comunicação, do jornalista, de ter essa busca pela informação, né? Às vezes, na entrevista do meu paciente não vem a informação e a gente tem que ir atrás desse dado. Eu falo isso porque em 2023, a medicina e as ciências da saúde caminham em direção às tecnologias, né? Mas eu continuo achando que a entrevista, que o olho no olho, que o objeto humano, ele ainda é o principal para a gente caracterizar um diagnóstico de alguns tipos de doença, como a doença de Alzheimer. Então, o primeiro passo é uma entrevista muito bem feita com um profissional de saúde, de preferência treinado, capacitado, com experiência nesse tipo de situação. Segundo passo, a aplicação de alguns testes. Então, a gente aplica testes cognitivos que examinam não apenas a memória, mas outras funções cognitivas, como a atenção, o raciocínio, o planejamento, a linguagem, né, as formas espaciais. E esses testes não são da cabeça do profissional, são testes validados em literatura, testes que a gente sabe como ele se comporta, ou seja, acima de qual nota é esperado, abaixo de qual nota é preocupante, né? Então, a gente usa testes que são normatizados, como a gente fala em pesquisa, e validados para aquela população. Por exemplo, um indivíduo analfabeto, você interpreta esse teste de uma forma, ou escolhe algum tipo de teste mais apropriado. Já um indivíduo de alta escolaridade, de alta performance, a gente vai para outros tipos de teste, que geralmente exigem um pouquinho mais, para que o diagnóstico seja feito de forma individualizada. Além disso, será importante uma avaliação com alguns exames, então faz parte pedir exames complementares. Complementares porque eles devem apenas complementar a nossa investigação. Não são eles que sozinhos dirão se há ou não há o Alzheimer. Esses exames geralmente envolvem uma bateria completa de exames de sangue, o hemograma, a bioquímica, a função hepática, a função renal, algumas provas que, quando alteradas, podem explicar uma queixa de memória, como a função da tireoide, a vitamina B12, algumas pesquisas infecciosas. Então, aqui o profissional médico faz essa investigação. E também um exame de neuroimagem. Essa neuroimagem nada mais é do que uma tomografia ou uma ressonância para ver a forma, o conteúdo do cérebro, se há naquele cérebro algum grau de atrofia além do esperado, o que a gente vê no Alzheimer, ou se há alguma outra lesão, às vezes um AVC, que pegou uma área ali envolvida na memória, que possa ser a causa da perda de memória, não exatamente uma atrofia decorrente do Alzheimer. Essa consulta, essa investigação que eu estou falando, com frequência ela não cabe em um único encontro, geralmente levam alguns encontros para a gente amarrar todas essas informações e aí chegar a um diagnóstico. Hoje, pelos critérios atuais, a gente classifica o indivíduo quando a suspeita é do Alzheimer, no Alzheimer possível, quando ele pode ser Alzheimer, mas há algum outro elemento ali que ainda deixa o diagnóstico em aberto, por exemplo, uma depressão associada ou um déficit de tireoide, como eu falei, que você vai ter que tratar para ver como fica lá na frente. E tem um Alzheimer provável, que é aquela pessoa que realmente foi bem investigada e já preenche critérios para ser classificado como doença de Alzheimer provável. O Alzheimer definitivo, por exemplo, como em outras áreas da medicina, meus pacientes falam, poxa, mas se eu tivesse um tumor, eu fazia uma endoscopia e via lá o tumor. Se eu tiver uma alteração X do exame de sangue, você faz aquilo e está lá. O Alzheimer não é assim, ele depende da entrevista. Então, não existe hoje, em 2023, um exame que sozinho diga se a pessoa tem ou não tem o Alzheimer. Essa é uma área de pesquisa. E existe uma série de novidades na pesquisa, a gente pode falar um pouquinho depois, que dosar algumas proteínas para realmente ver se existe a biologia do Alzheimer, tá? Mas hoje é um pouquinho de como a gente examina esse paciente e faz o diagnóstico. Joia, Breno. Sobre a realidade do Brasil, né? Sabemos que nós temos uma superpopulação e também em relação ao número de médicos. E a gente queria saber se os profissionais médicos, as especialidades diferentes, como clínica geral, geriatria, ou só a neurologia, tem a capacidade de fazer esse diagnóstico de Alzheimer. Quando um idoso apresenta essa queixa, ou então, antes de ser idoso, né, ele apresenta essas queixas que podem ser condizentes, profissionais de outras especializações são indicados para fazer esse diagnóstico e esse rastreio? A sua pergunta é importante porque, além de falar do profissional, eu queria falar do fluxo. Então, hoje, se a pessoa tem uma situação como essa que estamos conversando, seja aí do nosso ouvinte, do nosso acompanhante no YouTube, você conhece alguém passando por isso, só que só precisa de uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação, gente, ela não vai ser exclusiva do médico, tá? E aí Tati vai nos contar a importância da equipe multiprofissional, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento. Estou falando aqui do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do fonoaudiólogo, né, do profissional de enfermagem, todos terão seu papel, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento. Do ponto de vista médico, esse primeiro encontro não necessariamente será por um médico especialista. Às vezes o próprio clínico que acompanha o caso, o médico da família. Na atenção primária temos os profissionais de saúde da família, né, os médicos de família e comunidade, podem e devem fazer esse primeiro acolhimento, essa primeira investigação, esse rastreio. No segundo momento, na hora de refinar o diagnóstico, é interessante que esse paciente seja examinado, então, por um especialista. Do ponto de vista de regulamentação, não há um impedimento que o não especialista examine e acompanhe. Então, o clínico geral, se tiver experiência, pode fazer muito bem. Mas, de forma geral, as especialidades médicas que lidam com mais propriedade, ou seja, que têm treinamento formal na sua residência médica, são neurologia, geriatria e psiquiatria. Faz parte da formação desses três profissionais, durante o seu treinamento, a experiência em ambulatórios de cognição, de psicogeriatria e de demências, tá? Então, não acho que um seja mais capaz do que o outro. De forma geral, cada um vai usar um pouco dos seus recursos, né? Então, o psiquiatra lida muito bem com os pacientes que têm grave alteração do comportamento no contexto da demência. O geriatra lida muito bem naquele caso de Alzheimer, que você tem um idoso com múltiplas comorbidades, um idoso já com a situação de maior fragilidade, com a lista extensa de remédios, uma polifarmácia. Então, o geriatra entra muito bem nesse cenário. Já o neurologista, quando Alzheimer vem no contexto de distúrbios cognitivos de difícil classificação, ou no paciente que, além da queixa de memória, tem uma comorbidade neurológica, por exemplo, ele tem a cefaleia, tem a epilepsia, teve o AVC e desenvolveu a demência associado. Então, a gente diz que é um trabalho em equipe, né? Mas a grande diferença vem quando a gente sai do cuidado puramente médico e a gente agrega um cuidado e uma avaliação multiprofissional. E a gente ficou muito feliz quando Tatiana topou o convite para conversar um pouco com a gente. Queria dar a palavra para ela falar um pouquinho como você percebe, Tatiana, a avaliação, né, multiprofissional, e se isso faz realmente a diferença na classificação, ou seja, no diagnóstico e também nos cuidados de uma pessoa com Alzheimer. Perfeito, Breno. O diagnóstico ele é médico, mas a responsabilidade em torno desse diagnóstico é de toda a equipe, né? Inclusive, quando a gente está no processo de investigação, que Breno tanto gosta, né? e siga aí, é um cauteloso, atento, esse diagnóstico sem pressa, sendo com ampla investigação, observando, a equipe tem um papel muito importante, porque a equipe de reabilitação, ela está mais junto do paciente, ela costuma ver o paciente com uma frequência muito maior do que o médico. Então, ela consegue levar as informações pertinentes para esse médico para que ele possa estabelecer de forma complementar o seu diagnóstico, né? Então, essa é a interprofissionalidade entre a equipe, essa é a comunicação entre a equipe como uma via de mão dupla mesmo, com feedback, contra feedback, né? Informações pertinentes não só ao diagnóstico, mas ao tratamento, metas compartilhadas. Então, a gente diz que uma equipe funciona bem quando ela se comunica, ela tem uma meta em comum, e essa meta, ela precisa ser voltada para a funcionalidade e para a qualidade de vida daquele paciente e daquela família, tá? Então, é sim extremamente importante que a equipe esteja participando do processo diagnóstico, esteja trabalhando também em paralelo esse paciente e essa família, porque eles ficam extremamente ansiosos com a possibilidade do diagnóstico. Então, a gente já começa a psicoeducação daí, a gente já começa a orientar esse paciente e essa família sobre as possibilidades, entender um pouco melhor o que é que está sendo investigado, quais são as doenças, como que a gente vai lidar com elas, se for o caso, sem ansiedade, mas trazendo as informações pertinentes para eles lidarem melhor com esse diagnóstico. Acho que sobre a reabilitação em si a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Breno, e em relação a alguns fatores que podem causar o Alzheimer, como idade, sexo, ambiente, comportamento e profissão, e até mesmo hábitos que a gente tem durante a vida, como fumar e beber, podem contribuir para o desenvolvimento do Alzheimer? O Alzheimer, hoje, existem algumas teorias que explicam, né? Essa é uma história muito bonita da ciência, porque há cerca de mais de 100 anos atrás, um médico alemão, psiquiatra, que era o Dr. Alois Alzheimer, ele cuidava de pacientes com transtornos mentais, claro, e o caso mais emblemático dele foi de uma senhora que tinha em torno dos seus 50 e poucos anos de idade, ou seja, ela teve um adoecimento precoce, né, antes dos 65, ela se chamava Augusta, em alemão Auguste, e ele percebeu que o caso dela era atípico, que aquilo não se tratava de um transtorno psiquiátrico, porque tinha algumas dificuldades especiais, ou além do esperado. Naquela época, eles dispunham de poucas ferramentas para investigar, né? Não tinha neuroimagem, não tinha exames mais elaborados. Então, ele cuidou dela e, após ela falecer, ele examinou o cérebro dela. E ele se deparou com alterações graves. Era um cérebro que estava atrofiado. Era um cérebro que tinha, no microscópio, uma série de proteínas anormais, que ele chamou aquilo de placas senis. Ele viu que os neurônios do cérebro dela estavam murchos, parecendo uma estrutura que ele chamou de emaranhados fibrilares, né, termos lá da patologia. E realmente as décadas passaram, a ciência avançou, e se viu que o Alzheimer estava certo, que aquilo que ele descreveu era realmente um substrato biológico, alterações no cérebro de uma pessoa que desenvolve esse quadro demencial, que é essa perda cognitiva progressiva. E a doença ganhou o nome dele apenas décadas depois, pelo relato cuidadoso e minucioso que ele fez do cérebro de pacientes com esse tipo de alteração. Então, mesmo hoje, em 2023, ou seja, mais de 100 anos depois da descrição original, a gente continua achando, a gente que eu falo, menos eu, mais a comunidade científica, que a doença de Alzheimer é explicada por um modelo teórico que envolve o depósito de duas proteínas anormais no cérebro. Uma é a beta-amiloide, na sua forma insolúvel. Essa beta-amiloide, quando se acumula no espaço extracelular, ela leva uma série de alterações inflamatórias, degenerativas. Então, deflagra-se uma cascata. E essa cascata leva à fosforilação da proteína tau. Essa proteína tau, TAU, é uma proteína natural de nossos neurônios, ela acompanha o citoesqueleto do neurônio, mas quando fosforilada, ela fica truncada, ela fica disfuncional. Isso leva à perda da sinapse, à atrofia do neurônio e à atrofia dessas áreas do cérebro. Então, esse é o modelo vigente que se usa para entender o Alzheimer, mas ele tem sido muito questionado, porque mesmo hoje, em 2023, ainda não chegamos, por exemplo, a medicações curativas para esse tipo de doença, mostrando que esse é um modelo provavelmente mais complexo do que a gente até então acreditou, e que novas informações surgem a cada ano que passa, é crescente o volume de publicações nessa área, é uma área fascinante. Então, a gente vai nos congressos, vê os grupos fazendo pesquisa, tanto a pesquisa básica, que é aquela pesquisa de bancada, a pesquisa translacional, a pesquisa clínica, e é uma área fascinante, com muito campo aberto ainda para pesquisa, mas esses são alguns dos elementos que explicam um pouquinho o Alzheimer. É uma doença que tem sim uma profunda base biológica e patológica. Joia. Breno, agora uma pergunta que surgiu no nosso Instagram, @laniufpe, com dois N's, tá? Nós colocamos uma caixinha de perguntas nos stories e Igor Figueiredo mandou a seguinte: qual é a relação entre privação de sono e o Alzheimer? Eu vou aproveitar a pergunta do Igor, que é um neurologista, um amigo querido, e voltar um pouquinho na pergunta do Will. Então, o Will perguntou ao longo da vida o que pode explicar o Alzheimer. Eu falei muito da parte biológica, né, Will? Mas em termos de população, sabemos hoje que os dois grandes motivos para desenvolver um Alzheimer, infelizmente, a gente não tem o que fazer, não tem como cuidar. Porque eles são a idade, ou seja, quanto mais idoso, quanto mais viver essa população, mais casos de Alzheimer a gente terá. Há quem diga que se todos vivêssemos até os 120 ou 150 anos de idade, a gente em algum momento ia enfrentar esse tipo de dificuldade. E o outro fator é a genética. Então, se você vem de uma família que tem uma alta predisposição, que tem uma questão genética, uma mutação que favorece o Alzheimer, isso aumenta bastante o risco também. Mas outros fatores de risco, a gente poderia cuidar ao longo da vida. E com isso, reduzir em quase 50% a chance de desenvolver um Alzheimer. Se você pensar no ponto de vista individual, isso é bastante. Mas se você pensar do ponto de vista de população, imagina se a gente adotasse alguns cuidados, algumas políticas públicas, a gente poderia reduzir bastante esse número. Então, por exemplo, elevar os níveis de educação da população, outra forma de cuidar, é manejar e diagnosticar e cuidar as doenças cardiovasculares, como doenças do coração, hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, cessação do tabagismo, redução dos níveis de bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica em uso excessivo no adulto aumenta bastante o risco lá na frente de chegar a um quadro demencial. Outro que eu gosto muito de conversar com as pessoas é a perda auditiva. Então, se você tem pai, mãe, avô, avó que tem dificuldades auditivas, saiba que essa pessoa está com risco aumentado de desenvolver a perda de memória no futuro. Então, tem que cuidar da parte auditiva também. E já no paciente idoso, aquele idoso que está muito isolado, que está com perda de interação, com redução do convívio social, isso aumenta também o risco de um quadro demencial. Então, é importante conversar sobre os fatores modificáveis. A pergunta do nosso ouvinte Igor sobre o sono é uma pergunta interessante, porque sabe-se hoje que alguns distúrbios do sono favorecem a chance do Alzheimer lá na frente. Durante o sono, o nosso cérebro faz a manutenção, faz a limpeza. Em termos médicos, é o clearance, né? Então, clearance de algumas proteínas anormais, uma delas é a beta-amiloide. Então, dormir bem é bom para a saúde como um todo, é bom para a imunidade, é bom para a memória, é bom para o reparo tecidual, né? Mas, se você dorme mal, você aumenta o risco de uma série de agravos de saúde. O principal deles, na nossa área aqui no podcast de hoje, é a doença de Alzheimer. Então, a apneia do sono, são aquelas pessoas que têm ronco, que têm pausas respiratórias, dormem mal, favorece também. E tanto a falta, a privação, quanto o excesso de sono, a hipersonia, também aumentam o risco do Alzheimer lá no futuro. Então, sono é tudo a ver com saúde, e quem tem distúrbio do sono deve ser examinado por um profissional de saúde, especialista na área, para cuidar muito bem. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre Alzheimer. Recebemos o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa, e também a terapeuta ocupacional especialista em gerontologia, mestra em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento e preceptora do Hospital das Clínicas da UFPE, Tatiana Caldas. Também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Luiz Eduardo Duarte, que faz as perguntas hoje junto comigo. Tatiana, na hora você ia até falar que eu sei que você quer complementar sobre esse assunto relacionado aos fatores de riscos e como é que a gente pode se prevenir também em relação ao Alzheimer e até mesmo de uma demência, né? Os fatores de risco modificáveis é algo novo, né? Se, salvo engano, acho que foi em meados de 2000, no início da pandemia, que esse artigo foi publicado, né? Esse estudo veio à tona. E eu queria ressaltar que são fatores de risco, como o Breno falou, ao longo de toda a vida. Então, as pessoas perguntam muito se podem fazer algo para prevenir Alzheimer. Realmente, o desfecho a gente não vai mudar. Se você tiver que ter Alzheimer, você terá. Mas você pode se proteger. tanto modificando os fatores de risco ao longo de toda a vida, e isso começa desde a infância com a escolaridade, e aí, como o Breno bem falou, as políticas públicas são cruciais nessa redução, né? Mas você também pode aumentar a sua reserva cognitiva, né? Isso tem um pouco a ver com a pergunta que vai vir em seguida, né, que o pessoal vai colocar, que se existe, se a música seria um fator protetivo para o cérebro, né, se tem algo que a gente possa fazer para dar uma proteção maior, aumentar a nossa reserva, aumentar a poupança do nosso cérebro. E sim, a gente pode fazer diversas atividades de estímulo cognitivo, aprender uma nova habilidade sempre é algo muito interessante, funciona aí como uma vitamina para o cérebro da gente, porque a gente está acessando áreas e conectando áreas que não aconteceram antes. E a música, acho que tem muito a ver com isso, mas aí eu vou passar a bola para Breno, que é também tem o hobby da música na vida dele muito mais presente do que na minha, e tenho certeza que ele vai saber responder a pergunta se existem artistas músicos famosos com Alzheimer e o benefício, o fator protetivo da música, já que ele exerce. Antes de Breno falar, só para contextualizar aqui, que acabou de chegar a pergunta do nosso ouvinte, M. Santos, perguntando: existem artistas músicos famosos com Alzheimer? A música é um fator protetivo para o cérebro, Breno? Essa é uma pergunta interessante, né? Vocês sabem que temas da saúde, como é o foco desse programa, de saúde é o tema, a neurologia descomplicada, eles ganham muita projeção quando alguém famoso, ou alguém famosa, ou seja, da mídia, da grande mídia, passa por um processo desse, né? Então, vocês têm visto aí nos últimos anos notícias de que famosos desenvolveram um quadro de uma demência. Nessa semana, o Maurício Kubrusli, né, que é jornalista, descobriu um processo demencial, outro tipo de demência, não foi o Alzheimer. Então, eu gosto quando isso acontece, porque isso dá notoriedade e traz um olhar para essa situação e ajuda a gente a esclarecer um pouco mais e reduzir o preconceito, reduzir o estigma. Respondendo à pergunta de M. Santos, nosso ouvinte aqui no programa, existem artistas músicos que desenvolveram Alzheimer. Eu vou sugerir, quem quiser aprender mais sobre isso, ler sobre o cantor norte-americano, tá? Eu acho que ele é norte-americano, chamado Tony Bennett. Cantor famoso, já era um senhor, mas ainda atuante, até poucos anos atrás, que desenvolveu um quadro de Alzheimer, muito talentoso, e o Tony Bennett virou um embaixador, um ativista da causa. Então, mesmo com as dificuldades, ele continuou se colocando em público, fazendo algumas participações. Tem um vídeo massa dele cantando com Lady Gaga, né, num evento grande, já no contexto do, sabidamente, ter Alzheimer. E pessoas como ele, que seja, convivem com a doença e que promovem o esclarecimento, a redução do estigma, são muito importantes, né, para o mundo e para as famílias que convivem com Alzheimer. Ajuda a gente a reduzir o estigma. Então, Tony Bennett, Tony com Y. E a dúvida se a música é proteção para o cérebro, essa é uma dúvida de pesquisa, hein? Eu acho que nossos alunos aí, o Luiz Eduardo, que é um aluno brilhante nosso, está aqui com a gente na chamada, a gente pode no futuro fazer uma pesquisa e tentar responder. Mas eu penso na música como um desses fatores que eleva a reserva cognitiva, como a Tatiana bem falou, essa capacidade que o cérebro tem de se tornar mais resiliente para as doenças que possam vir a acontecer no futuro, relacionado ao envelhecimento cerebral também. Então, a música é uma atividade que é intelectual, ou seja, de alta demanda intelectual, é uma atividade que promove bem-estar, que pode ser relaxante, é uma atividade que promove interação social. Eu sou fã, eu vou para os shows, todos que me conhecem um pouquinho sabem que eu adoro. Então, acho que a música, por vários sentidos, ela eleva a capacidade do nosso cérebro ser mais resiliente, né, para as questões de adoecimentos. E eu queria falar de música também, porque hoje sabemos que música tem um papel terapêutico nos nossos pacientes com Alzheimer. A música pode ativar memórias antigas, pode promover o bem-estar com isso. A música pode, você ter um playlist para momentos de acalmar, um playlist para um momento de uma atividade em ambiente externo. A gente sabe que, às vezes, o nosso paciente de Alzheimer passa por uma fase ali de maior dificuldade, por exemplo, para aceitar tomar o banho. E aí temos que ser criativos, né, Tatiana? E às vezes se sugere uma playlist para o momento do banho, usando de coisas que essa pessoa gostava de ouvir antes, para tornar o momento mais lúdico, por exemplo. Então, música é fascinante, essa interface entre música e neurociência, e na área de Alzheimer isso é especial. Me veio muita lembrança, teve um vídeo recentemente divulgado de uma bailarina, né, com Alzheimer em fase avançada, salvo engano, e ela começa a dançar, né, nos membros superiores com a música que ela costumava se apresentar. É, não sei se Breno sabe dizer o nome, no, se tu lembras para o ouvinte poder acessar, mas é lindo o vídeo dela acessando as memórias, né, que a música desperta. Vale a pena ver. É realmente, Breno, é um tema interessante para a gente trabalhar, é, como a música vai fazer essa nutrição elétrica, né, dentro do cérebro e poder atuar nas demências. É, entrando agora um pouco no campo do tratamento dessas condições, é, eu queria te fazer uma pergunta, Tatiana. Fase de novos medicamentos, de muitos avanços científicos, e, mas inicialmente, como a gente pode melhorar a qualidade de vida em termos terapêuticos, desse, tanto do paciente como do cuidador, né, que existe toda uma rede em torno, quando a gente vai começar a tratar, como a gente pode priorizar a qualidade de vida dele, né, desse público que é crescente nos dias atuais? Certo, Luiz, eu vou puxar um pouco para... A gente tem muito interesse nas pesquisas, né? Mas a qualidade de vida, ao meu ver, a gente funciona com... A gente melhora com funcionalidade, na verdade. A gente tem que ter uma abordagem centrada naquele paciente, naquela família, para saber o que é significativo e relevante para eles, né? Qual a queixa, o que é que eles querem, de fato, melhorar. E aí, quando eu falo melhorar, não é um sintoma apenas. Um sintoma que, de repente, está lá incomodando, né? Um sono que está inadequado, uma agressividade, uma agitação. Mas é o que é que eles querem também de ganhos. A gente fala que a reabilitação ela tem que ajudar as pessoas. Quando eu falo reabilitação, são todos os profissionais, inclusive os médicos, a entender melhor a doença, a aceitar melhor essa doença, e aqui eu falo também do cuidador aceitar o diagnóstico e a doença desse paciente, e ajudar eles a contornar e melhorar. E aí, como a gente está falando de uma doença progressiva que piora no decorrer do tempo, o melhorar não é só prevenir o agravo, não. Ele é trazer também funcionalidade e qualidade de vida na melhor funcionalidade que aquele paciente consegue, num ambiente o mais favorável possível para ele. Seja através de adaptações externas, seja através de uma orientação e apoio ao cuidador, a gente tem ainda a intervenção não farmacológica como um padrão ouro no Alzheimer, né? Então, a gente consegue grandes ganhos se a gente tem uma abordagem individualizada, se a gente tem uma equipe centrada para a mesma meta, para algo que seja funcional e relevante para aquele paciente. Ao meu ver, é assim que a gente consegue melhorar a qualidade do acompanhamento e a qualidade de vida deles. Mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais à frente também da sobrecarga que vem associada, principalmente do cuidador, né? Mas eu acho que... Breno, você gostaria de complementar em relação ao tratamento, puxando também para a relação a se tem medicamentos que podem até mesmo retardar o desenvolvimento do Alzheimer? Sim, o tratamento do Alzheimer, ele perpassa, primeiro, um diagnóstico preciso, porque o Alzheimer é um dos tipos de demência. Demência é um termo mais genérico, não é o nome de uma doença, mas de uma situação caracterizada, então, por essa perda cognitiva com dependência de terceiros para essa pessoa que antes não tinha isso, né? O Alzheimer é a mais comum, em torno de 2/3 dos casos são do tipo Alzheimer, mas tem outras, como a demência frontotemporal, a demência vascular, a doença de Lewy. Então, primeiro, tem que ter um diagnóstico. Depois que tem o diagnóstico, a gente vai conversar com essa família sobre esse acompanhamento, que ele envolve medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. As medidas não farmacológicas, a Tatiana já explorou muito bem para a gente. Então, envolve a psicoeducação, envolve a estruturação da rotina, envolve o estímulo cognitivo, envolve a atividade física, que tem um papel fundamental em todos os quesitos, né? As medidas de higiene do sono. Isso geralmente é feito pela equipe multiprofissional, que envolve o profissional de terapia ocupacional, o profissional psicólogo, o cuidado à família, para protegê-los da sobrecarga, do cuidar. Da parte farmacológica, nós médicos vamos escolher algumas medicações que terão papel em minimizar os sintomas da doença. Então, mesmo hoje, não dispomos, infelizmente, de terapias curativas, não existe ainda remédio que cure o Alzheimer, não dispomos de terapias que vão impedir o avanço da doença, infelizmente ela vai progredir com ou sem remédios, e o que dispomos então são de remédios sintomáticos, ou seja, eles aliviam sintomas. Então a gente usa alguns remédios como os inibidores da acetilcolinesterase, que podem minimizar a dificuldade de memória, melhorar um pouco o grau de participação em atividades do dia a dia. A gente usa medicações antiglutamato, que é a memantina, que também tem um papel parecido. A gente pede emprestado remédios de outras situações, como os antidepressivos, como os antipsicóticos, que podem, por exemplo, minimizar alterações de comportamento, como a agitação, a inquietação, a ansiedade, a insônia. E tem dois tópicos muito quentes sobre tratamento. Um deles, vocês têm visto aí notícias nos jornais, né, na grande mídia, sobre novos tratamentos para Alzheimer. Realmente tem novos tratamentos. Após muitos anos sem novidades, a gente viu em 2021 e agora em 2023, a aprovação nos Estados Unidos para novos remédios que vão remover aquela proteína amiloide que eu falei lá atrás na nossa conversa. Esses remédios são uma novidade, mas é importante que as famílias saibam, que eles ainda não estão aprovados no Brasil ou na Europa. Dois, que eles ainda têm custos elevadíssimos, então ainda não sabemos como vai ser a questão do sistema de saúde, tanto no público quanto no privado, quem vai pagar essa conta. E três, esses remédios eles não impediram a progressão da doença, eles não curaram a doença, eles apenas reduziram a velocidade dessa perda. Então foi o grupo medicado teve uma velocidade um pouco mais lenta de perda do que o grupo placebo. E esses remédios têm seus efeitos colaterais, como todo remédio, efeitos preocupantes como edema, como sangramento. Então isso precisa ainda amadurecer um pouco e as entidades médicas estão trabalhando em documentos para que isso aconteça de forma segura quando chegar no Brasil. Outro tratamento que está muito em alta e que tem levantado dúvidas são os derivados da cannabis. A cannabis medicinal, que é o canabidiol. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento, a gente está numa posição aqui de divulgação científica, né, gente? O uso medicinal de derivados da cannabis, ele é pesquisado em várias áreas da medicina, não só na neuro, tá? Na neuro tem uma doença que realmente ele faz uma diferença, ou seja, que o médico tem um respaldo científico para usar com segurança, que são em formas graves de epilepsia da infância. Aquelas criancinhas que têm muitas convulsões e que realmente o canabidiol pode reduzir essas convulsões. Nas outras áreas, por exemplo, no Alzheimer, no Parkinson, na insônia, na ansiedade, o canabidiol, que é diferente do uso recreativo da cannabis, aqui eu estou falando do uso medicinal de um dos extratos da substância, ele tem um papel heterogêneo. O que quer dizer isso? Tem pacientes que podem ter algum tipo de ganho e tem pacientes que podem até passar mal ou não se dar com remédio. Então, mais uma vez, isso perpassa uma avaliação médica criteriosa. No Alzheimer, a gente tem guardado esse canabidiol para casos de agitação ou de agressividade, que isso vem geralmente numa fase avançada da doença, quando não respondem às medidas convencionais. Essa fala minha não é uma fala da minha pessoa, é uma fala dos artigos, né? O que é que orienta a pesquisa, a Academia Brasileira de Neurologia. Então, eu sou muito cuidadoso nesse sentido, e é claro que essa é uma área que merece muita discussão, a gente precisa tirar os preconceitos e avançar na discussão para beneficiar, sim, todos os pacientes. Eu gostaria, antes de fazer para Breno, retomando um pouco do que ele falou sobre o cannabis. É um ponto importante porque as pessoas, como geral, precisam entender quando é que uma medicação ela vai ser indicada para uma condição, né? Então, talvez muitas pessoas não saibam do método por trás disso, que precisa passar por um ensaio clínico. Estamos, né, numa história que está sendo contada e sobre as terapêuticas de Alzheimer. Essa informação de chegar à população do que ela pode usar em segurança, ela também deve, a população também deve ter um pouco de autonomia, não é, Breno? É sobre o que vai chegar até elas e qual a segurança do que está sendo proposto. Essa discussão do uso do canabidiol, ela perpassa uma discussão muito interessante, que envolve valores de sociedade, que envolve o ativismo pela descriminalização do uso recreativo da cannabis. E da parte médica, a gente vai caminhar nesse sentido, primeiro retirando os entraves do preconceito, então sim, abertos à pesquisa, ao debate, mas colocando em primeiro lugar a segurança. Então, todo remédio ele deve ser testado quanto à eficácia, quanto à segurança. O canabidiol não é diferente. Essas pesquisas existem, elas estão em andamento. Infelizmente, elas ainda são pequenas e heterogêneas. Então, a gente precisa caminhar nesse sentido, né? Como o Luiz bem falou, para que sempre que a gente oferece um tratamento a alguém, a gente tenha a segurança de que aquilo funciona e que quando não funciona, como proceder, tá? Então, é um pouquinho da história aí do canabidiol. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, depois a gente pode orientar. A Academia Brasileira de Neuro tem um artigo de posicionamento sobre isso, que eu acho muito interessante e muito sério, né? Então, concordo contigo, Luiz. E lembrar que, além da segurança, o indivíduo deve ter autonomia, deve ter voz nessa coisa do tratamento. Então, é importante sempre dividir. Nós temos o hábito de dividir com a pessoa ou com a família essa escolha, para a gente escolher algo que faça sentido na realidade de cada um. A gente está com um certo encaminhamento para o final, vou até deixar a Tatiana complementar, mas eu também queria tocar num ponto específico, que é em relação aos familiares, porque a gente focou muito no paciente, mas os familiares também vão precisar de cuidados, até mesmo para se adaptar a essa nova dinâmica, né, Tatiana? Isso, eu vou abordar um pouquinho, mas o que é que a família pode fazer, respondendo um pouco o questionamento de Luiz, né? A gente falou um pouco hoje, então essa família que está notando que esse idoso está com esquecimento, que pode ser Alzheimer, ela precisa buscar, de fato, um acompanhamento médico para esclarecer o diagnóstico e, se for o caso, iniciar a terapia, a intervenção farmacológica, né? Onde ela vai deliberar junto com esse médico, né? Dar o feedback junto com essa equipe, participar ativamente do tratamento, mas não só das intervenções farmacológicas, como das não farmacológicas que a gente já falou aqui, né? Breno citou várias, então estruturar a rotina, fazer atividade física, bons hábitos, estímulo cognitivo, né? Adaptações funcionais, são várias coisas que a gente falou ao longo do programa que tanto o idoso com Alzheimer quanto seus familiares podem estar desempenhando. A gente não pode esquecer a importância de cuidar do cuidador, né? Então, a gente sabe, principalmente naqueles pacientes que têm um nível de dependência maior com o avanço da doença, ou que têm a presença de alterações de comportamento mais significativas no caso, que são difíceis de lidar, normalmente esse familiar, ele está com estresse e com a sobrecarga do cuidador. E se você não se cuida, a gente precisa se cuidar primeiro para a gente poder ter condição de cuidar do outro. Né? Então, é também importante que a equipe de saúde identifique sinais de estresse, de sobrecarga do cuidador e que encaminhe os profissionais para esse cuidado. Né? Então, seja o acompanhamento psicológico, o acompanhamento com a terapia ocupacional para melhorar essa sobrecarga dessa rotina, né? Para orientar nos cuidados, mas a gente fala de todos os profissionais de saúde aqui. Pessoal da enfermagem, enfim, farmacêutico. O Alzheimer, ele pega uma gama de profissionais, assim. Ele aborda desde a polifarmácia com farmacêutico, geriatria, neurologia, psiquiatria com alteração de comportamento, a fisioterapeuta na atividade física, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico. De fato, é uma equipe multi, onde não adianta só a gente se somar, né? Tem uma frase de Aristóteles, e aí eu já vou encerrando minha fala com ela, que diz assim que a soma é... Como é que diz? A soma é... O inteiro é muito mais do que a soma de suas partes, né? E eu acho que o acompanhamento de Alzheimer é isso. Não adianta cada profissional fazer a sua parte. A gente precisa se somar, se integrar. E a gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. E eu vou começar com o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Gente, essa é uma boa oportunidade para falar de Alzheimer, porque estamos encerrando o mês de agosto e iniciando o mês de setembro. Para os que estão nos vendo na videochamada, vocês viram que hoje eu estou de camisa roxa, de camisa lilás. E isso é porque o mês de setembro é definido também pelas entidades médicas como mês roxo ou mês lilás, por ser o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Conscientizar é uma forma de reduzir o estigma, então ainda paira muito preconceito e a nossa sociedade tem visto cada vez mais casos, porque a gente está vivendo mais tempo, as pessoas estão envelhecendo, então a gente vai ter que entender melhor, né, buscar o conhecimento, e esse podcast aqui, esse programa tem essa função, então eu fico muito feliz. Eu tenho alguns convites para os nossos ouvintes e para a comunidade UFPE. No mês de setembro, a gente terá, então, algumas ações no contexto do mês de Alzheimer. Vocês vão acompanhar nossas páginas. Então, tanto a página da Rádio Paulo Freire, tanto a página da LANE UFPE, com dois N's, que é da nossa Liga Acadêmica, com os alunos do curso de Medicina. Na minha página pessoal, também tenho feito essa divulgação, @brenobarbosa.neuro. A página da Tatiana, que é @TatianaCaldas, pesquisem, eu marquei todos hoje. Então, vocês vão ver as ações do mês de setembro. A gente quer fazer uma ação de extensão na UFPE, que até o momento é uma surpresa, mas a gente espera nos próximos dias divulgar com data, com arte, para todos partilharem e participarem. E sigam a página da ABN, AB Neuro, que é a Academia Brasileira de Neuro, porque terá uma grande live no dia 21, que é uma live que é do dia do Alzheimer, sobre novas atualizações nessa área de diagnóstico e de tratamento. E no mês de dezembro, em Recife, teremos a RPDA, que é a Reunião de Pesquisadores em Doença de Alzheimer. Esse é um evento nacional que a gente está muito orgulhoso de sediar no Recife, aqui no mês de dezembro, pelo nosso grupo do FPE, com participação dos nossos professores, dos nossos estudantes e de toda a comunidade acadêmica. Então, é uma fala de empolgação e que temos muito trabalho pela frente para melhorar a situação dessas pessoas. Teremos bastantes eventos mesmo, pode contar com a Rádio Paulo Freire para poder divulgar eles, Breno. E agora eu passo a palavra para a terapeuta ocupacional e especialista em gerontologia, mestre em neuropsiquiatria e ciência do comportamento e preceptora do Hospital das Clínicas da UFPE, Tatiana Caldas. Eu queria aproveitar para agradecer, parabenizar vocês a iniciativa, né? Fico muito feliz de ver cada vez mais informações baseadas em evidências científicas, né? Projetos como esse de levar informação para a comunidade são cada vez mais importantes. Aproveito para convidar vocês também a conhecerem o Proidoso, que é um projeto de extensão que acontece já de fluxo contínuo há mais de 20 anos na universidade, onde os idosos têm várias atividades que eles podem participar. É uma universidade aberta à terceira idade, extramuros aí da UFPE, vale a pena conhecer. Pode também, vou deixar lá no Instagram, né, que é Tatiana Caldesene, um pouquinho do Proidoso para que vocês possam conhecer. E, enfim, estou à disposição e queria agradecer demais a participação aqui junto com vocês hoje. Muito obrigada pela sua participação, Tatiana, aqui hoje no Saúde é o Tema. E eu também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Luiz Eduardo Borges, que fez as perguntas hoje junto comigo. Muito obrigado pela parceria, Luiz. Obrigado também, foi muito enriquecedor estar ao lado desses profissionais exemplares e ver como as peças se juntam, né? Cuidado todo do cuidador e de toda tudo que envolve a doença. Parabéns pelo programa, também pela iniciativa, todos que estão envolvidos. Obrigado, Luiz, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi minha, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, junto com os estudantes de medicina da UFPE, Alonso Arlen Pimentel e Vitor Ting, com revisão da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Nas redes sociais, Ézio Flávio, de jornalismo, coordenação de transmissão e streaming, Isabel Baé, de jornalismo. Tchau e até o próximo programa. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.